night. I wanna party all night. Getting on down and I feel the vibe. I'm gonna party all night. I can feel it in my soul tonight. We're gonna rip it up and feel alright. Oh yeah, we're moving all around the sound. Tonight we're moving, gonna get on down. We'll be right back. Levanta a perninha. Descendo, subindo. Tô perdendo a linha. Vou virar de ladinho. Levanta a perninha. Descendo, subindo. Fico tarado quando eu vejo o rebolado. Dessa mina eu me acabo. É limpinho no corpozão. Dedinho na boca com as carinhas de safada. Essa mina é assanhada e tá me deixando doidão. Fico tarado quando eu vejo o rebolado. Dessa mina eu me acabo. É limpinho no corpozão. Dedinho na boca com as carinhas de safada. Essa mina é assanhada e tá me deixando doidão. Esse é o Malha Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. drop it, girl. Drop it, drop it on the floor. Don't stop on me. Drop it up on me. Drop it up on me. Drop it up on me, girl. On me, drop it up.